0208, vou no 856. Controle Salvador, gol no 856, decolando seu escudo. 01, para puxa acionamento. Chanel 6201, número 2 no setor, Embraer da Azul já iniciando no 01, na minha escuta aguardando. E aí, na sua escuta, 6201. Chanel 6143, no solo 37, limpe pela direita, de solo 12 no decimal 9. 9, obrigado. Chanel 6143, livrando via Fox, taxi via Alfa, Juliette, 10 ao portão. Felipe 5209, informação papá, Vitória da Conquista, nível 200, nível autorizado. Decolada 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5151 no transponder. Autorizado. Flip 5209, correto, parte 3, chama pronto para o SBR acionamento. Chama pronto, para o SBR acionamento. Solo Salvador, o SAN 3567 no portão 3 para o SBR acionamento. SAN 3567, após o azul, será o número 2 no setor, na minha escuta aguardando. A aeronave da Avianca no 04 já aguardando, ok? Permate. Alternando Maceió, 3:30, 9:02 a bordo. Azul 4206, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 10, 97, confirmando POB 1, 02. Negativo, POB 92, 92. 92, copiado. Vai até o ponto de espera da 10, continuação 2954-06-10, obrigado, boa noite. Chanel 6201, coordene com a equipe de solo, após o Embraer da Azul livrar o setor a retaguarda, livre para o inspecionamento, reporta táxi. Após o Azul, iniciou Chanel 6201. Olá, Ego 5720, posição 62, para o inspecionamento. 76720, aguarda só um instante para iniciar o push no 612. É o número 2 na solicitação, ok? Vai realizar simultâneo com a aeronave da TAN no 03, devido ao táxi via pátio, ok? Só um instante, não me escuta aguardando. Salvador, boa noite, Azul 4206.0 da 1-0, então. Azul 4206, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 120 graus, 09 nós. Ali decola, pistão 0, vento 120 graus. Na escuta. Estão demais no touch bom, depois, gentileza. Reposta táxi, Matheus Lúcio. Táxi 6201, está com 8-3 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, confirme. Chanel 6201, no táxi via Índia Alfa até o ponto esperador 1-0, ponto esperador torre 1-18.95, ajuste no 0, no 7, um bom voo. Obrigado, ponto espera 18.95, Chanel 6201. Informado 3567, quanto tempo mais de aguardo para o congestionamento, por gentileza? Botão 3567, coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da Avianca retaguarda liberar do setor, já iniciando o táxi. Assim que a mesma liberar, está livre, reporta táxi. Gente, assim que o colega da Avianca liberar, estamos autorizados. Muito obrigado. Jet 6720, portão 612, livre com o pushback acionamento, reporta táxi. Obrigado, boa noite, 4206. Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul 4206, decolou na sua escolha. Patango Lima, Quilo Bravo, informação em curso a Papá, para Petrolina, me confirma o Pátio que encontra-se? Baeté, decolagem a partir da 1-7, confirma. Código 5134, Azul 4206. Saída Puca, nível 3, 7, 0. Autorizado saída Puca, nível 3, 7, 0, sem restrições, Azul 4206. Papatango Lima, Quilo Bravo, transcópio. Pronto, Lima, Quilo Bravo, autorizado Petrolina, nível 1, centena. Decola da pista 1-7, curva esquerda após a decolagem no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogibo, Quilo, Oscar, Golf, Bravo, uniforme. E após Cogibo, voa direto Petrolina. Controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5-1-5-3 no transponder. Momo, após Momo, vai voar a posição Cogibo, Quilo, Oscar, Golf, Bravo, uniforme e após direto. Então, Lima Kilo Bravo, uma centena da coluna 7, curva esquerda, saída Momo, após Momo, Cogbo, 1208 ao controle, 51 no 53 na Momo. Lima Kilo Bravo correto, na Baeté, já possui PLB? Confirma? Quilo Bravo na Baeté, para acionamento táxi de decolagem, chame a torre, 1-18-195, ajuste 2017, bom voo. 1-18-95-2017, da WebJet para o táxi 132, a bordo 3:30, confirme. WebJet 6720, seguindo a aeronave da TAM, no Través 04, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18-95, o ajuste no 0 no 7, bom voo. Indy Alpha, tag TAM, 1895, ponto de espera, obrigado, 6720. Alô, 3-5219, solicita pushback acionamento. Trip 5219, no parte 3, autorizado, reporta táxi. Autorizado, push, vai reportar para o táxi. Trulho 208, Xané 6201. Trulho Salvador, boa noite, Xané 6201. Xané 6201, contato radar, será da Elfos, mantenido de voo 360. Sobe para o 360, Xané 6201. Atingi 050, voo no 612. Voo no 612, ciente. Mantenha 050. Mantém. Torre Solo Salvador, 3567 da TAM para o táxi com 63 a bordo, 3:20, alternando com o fim. TAM 3567, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18-95, um ajuste no 0 no 7, confirmando POB 63. Isso, senhores, 63 no 0 no 7, Indy Alpha, ponto de espera reporta pronto, 1895. O 1612, desça para 4000 pés, ajuste no 017, reduza a velocidade para 1909. 1909, 4017, bom menos 2. Os Rubem colados 49, controle 120.8. 208, liga aqui no Zulu. Controle Salvador, Papatango Lima Kilo Zulu. Papatango Lima Kilo Zulu, contato radar, saída Árvore, Sul e mantenendo o voo 100. 100, Lima Kilo Zulu. Oceano 6201, não há possibilidade de voarmos bridge? Oceano 6201, não aguarde. E nossa escuta. Estando localizador, voo no 612. Voo 1612, intencionalmente ultrapassa o curso localizador. Seu novo limite será 080 de Simbra. 080 de Simbra no 612. Torre Salvador, boa noite. 3567 da TAM, ponto de espera pronto. A linha mantém pistando 0, 3567. A linha mantém 3567. É o Leda Bridge aguardando. É o Leda Bridge, tá aguardando. Sou e reposto estabilizar localizador. Botando estabilizado, voo 1273. Trip 5415, serviço radar terminado, 60 milhas. Sudoeste do VOE de Salvador, chame Léus 1201. Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18-95, ajuste no 0, no 7, bom voo. Oi, Léo. 354-15, agora em definitivo. Prossiga. Gol 1612, couve à direita, proa 120. 120, tá livre, localizador? O gol número 2 quer descer. Gol no meu, no 2, ciente, desce para 3 mil pés, ajusta no 0, 1, no 7. Web 6720, mantenha a posição. Gol 1612, complete curva direita, proa 130. Nesta proa, intercepto, curso localizador, reposto estabilizado. Desça para 2 mil pés, ajusta no 0, no 7. 2017, direita 130, reposta na estágio, ao menos 2. Decolada 52, controle 120 decima 8. 208, boa noite. Perna 12545. 8545, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, rotando 3567. Sede, mantenha por esperado no zero. Mantém. Estabilizado, gol 1273. Chame torre, 1895. 1895, gol 1273. Controle, tanto 3567, boa noite. Tanto 3567, contato radar. Uba, mantém nível de voo 380. 380, sem restrições. Senhorita, a fim de minimizar o atraso, direita, direto arbor ou elefa? Então, 3567, direto arbor. Direto arbor, obrigado. Decola da 10, curva direita, da Eulê da Bride, intercepta seu Zulu 10. 208 é o controle e 5165 pro gol 601. Gol no 601 no correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento. Mariano, obrigado. Xené 6201, no chame centro Recife, na frequência 1251, na alterna 133-25. Centro Recife, 251, 133-25, Xené 6201. ILS, gol 1612. Gol 1612, chame torre 1895. 1895, menos 2. Torre, gol 1612, boa noite. 1612, continua a aproximação, quer negar no 07, aguarde pista livre. Nada. Salvador, 9, mantenha por esperado no zero. No solo 56, livre pitch pela direita, chega o solo 12 no decimal 9, agite em manobras. 19, livrando, agora no 273. Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 09 nós. Decolagem no zero, mas no zero. E reporta antes do ataque 6 Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para reportar agora, no 273. Firmando o destino? Guarulhos. Guarulhos, saída prevista da El Leda Bridge. Baixar de travado? Afirmo. Bruno 62, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 09 nós. Pouso autorizado, Bruno 62. Web 6720, decolado a 58, controle 120 decimal 8. 208, obrigado, 6720. Trip 5219, após o pouso do Boeing da Gol, ali mantém pistão no zero. Bono 567, informação em curso a Papá, já botou o plantão, estante Brasília 360, prepara a saída Arbor, Elefa aguardando cópia. Bono 273, Juliette 04 é o portão. Juliette 04, Bono 273. Libera pista pela direita, chame solo, 21 decimal 9. 21 9, 1. 567, pronto, copo? Então, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5171 no transponder. Primativo, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, curva direita no. Bono 567, correto, no portão 2, estimado para início do pushback de acionamento? Não, negativo, não, estou no portão 9. Portão 09, ciente, então no 09, chama pronto pushback de acionamento, gol 1567. Portanal, 1567, muito obrigado. Salve, gol 16 no 2, não. Bono 16 no 2, táxi via Alfa Juliette 02 é o portão. Alfa Juliette pro 2, Bono 16 no 2. 5219, decolada 01, no controle no 0.8. Chamar o controle no 208, grato, 5219. Controle Salvador, boa noite, trip 5219, decolou, cruza 1400 pés, no perfil da Árvore. Trip 5219, contato radar, saída Árvore, sob manter nível de voo 200. Livre ascensão para o 200, trip 5219. Charlie, prossiga. Ciente me para ataque, se roda, Charlie. Alterna 1-3-3-2-5. Obrigado, minha 720. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta Peslow, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-7-3 no transponder, então 3-8-9-7. Autorizado o barulho, emissão 3-4-0, informação da 10, operadora da EL, Leda, hoje é Portão 3897, cotejamento correto, portão 5, chama pronto que estiver acionamento.